Lembro, eu aprendi a fazer, eu faço da banana verde, né? Então, muita gente fala assim, Luciano, ó, tem bolo, tem tudo, mas tem aquela pasta, ó, oh, gente, esqueci o nome agora, que você faz da banana verde. Vamos ver se eu me lembro aqui, deixa eu procurar aqui, ver se eu consigo. É a biomassa. A biomassa, isso? Isso. É bom, ou oh, como é bom, sabe, conversar com gente inteligente e que tem conhecimento. Obrigada. Que delícia. É a biomassa, mas esse vai ser um outro assunto. O assunto hoje foi essa questão do artesanato, que você pode fazer, entrar em contato com a Emater da sua região, aqui no Distrito Federal, né? E você pode fazer o curso para ganhar um dinheiro e a mais, né? Ter uma renda um pouquinho maior e ao mesmo tempo agradar todos nós, porque o artesanato, pelo que eu vi aqui, lá no, qual é o lugar? Assentamento William, né? Pequeno William. Assentamento Pequeno William. Isso. Ó, lindo. Nossa, artesanato maravilhoso. Eu quero agradecer a senhora Sandra Evangelista, que é extensionista da Emater em Planaltina, aqui no Distrito Federal. Já que nós estamos falando de artesanato, da beleza, do manuseio, deixar que as mãos possam trabalhar, qual é o recado que a senhora deixa para todos nós no Brasil Rural? Olha, Luciano, foi um prazer falar com você, né? Agradeço realmente essa oportunidade e dizer para todos, tanto as mulheres quanto os homens que gostam do artesanato, que o artesanato, além de ser lindo, ser uma fonte de renda, ele também é uma terapia, é maravilhoso, e quem realmente já tem a predisposição e o gosto pelo trabalho, vale a pena investir. Tá ok. Agradeço a senhora, um bom dia. Bom dia a todos, foi um prazer. Brasil Rural. Ô, Brasilzão, que maravilha, hein? Banana. Banana é uma beleza, não é, Divino? Hein? Fala a verdade, Divino. Divino? Há 2 horas aí que vai ter gente preguiçosa demais e vai gastar muita energia. Esse povo tem que ver que horário de verão gasta mais energia do que... Não, é o contrário. Normal, rapaz. O povo tem que ver que gasta mais, porque o povo chega em casa, tem tempo de curtir música, tem tempo de fazer tanta coisa, e nada, isso não é verdade não, rapaz. Isso é mito. É mesmo? Isso não diminui nada não. Diminui só mais aquele povo da roça mesmo. Só que diminui só o povo da roça. É, bom, aí é o Divino falando do horário de verão. Oi, Luciano, bom dia. Oi, bom dia, Laudelino. Aqui é o Laudelino, em Águas Lindas. Luciano, eu quero fazer uma reivindicação. Manda aí. Tem que tirar o milionário José Rico daquela brincadeira lá. Por quê? Porque toda vez que eles é escolhido, eles massacram os outros. Tem que tirar eles fora. Não, botar, mas aí é que tá uma hora. Botas dupla pra... Não. Pra ser selecionado aí, pra ser votado. Porque eles não perdem pra ninguém. Perde, moço, hora perde. E outra coisa, você marca o Maradona direito, que o Maradona tenta votar 2 vezes todo dia. E tem uns 10 dias aí que ele conseguiu votar 2 vezes, você não percebeu. Não. Você passou batido. Será? Tem que marcar ele direitinho. Ele e o Sargento Carlos quer votar 2 vezes todo dia. O Sargento, eu tô marcando. O Maradona, será que eu deixei ele votar? Passou batido? Aldenira, bom dia, Lilita. O Sargento Carlos está mandando abraço aqui. Manuelzinho, Nossa Senhora do Livramento. Sargento Carlos e Lilita. Ó, vai começar a brincadeira agora, vai. Ah, aí. Primeiro pedido, milionário José Rico. Não tem como, é. Não tem como. Vamos lá, gente. Milionário José Rico, Pombinha Branca. Vamos ver aqui hoje o que vai acontecer. Vamos lá. Pombinha Branca. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver. A segunda. Agora, hoje a briga vai ser boa. Hoje a briga vai ser boa. A segunda é Operário Vida Viola, Chico Rei Paraná. Pode pegar aí, Chico Rei Paraná. Pombinha Branca, peraí. Pombinha Branca. Agora, e essa aqui, ó? E essa aqui? Aê, menino, agora é o que eu quero ver. Chico Rei Paraná. Ê, menino. Operário Vida Viola. essa música é linda. Levanto escuro, calço as botinas, deixo os meninos e vou trabalhar. E aí? Pego o transporte lotado de gente. Ei, bagaceiro, hein, Luciano? Aê, menino, o Vitor Cato falou, lá vem lapada. Eita, ó, tá valendo. Pombinha Branca do Milionário Zé Rico, Operário Vida Viola Chico Rei Paraná. Pode começar, pode começar. Tem no tempo porque é gostoso voar. Vou de Pombinha Branca, Milionário José Rico, os Garganta de Ouro no Brasil. Primeiro voto para Milionário José Rico. Aqui só vem aqui. Ué, o Adriano só botou um O. Ah, Operário. Ó, de Operário Vida Viola. Primeiro voto para Chico Rei Paraná. Aqui o Joaquim diz que é Joaquim, Manuel. Joaquim, não. Ô Joaquim, não entendi seu voto, não. Vota de novo, por favor. José Mário Mendes, Chico Rei Paraná, Operário Vida Viola. Hoje a briga vai ser boa. O Antônio Nunes é Milionário José Rico. Lá vamos lá. O João Batista é Milionário José Rico. Vamos lá. O Vitor Castro, Mimi, Milionário José Rico. Ganhando Milionário José Rico. O Wellington, Milionário José Rico. Eita caramba. O Sargento Carlos, Chico Rei Paraná, para o Sargento Carlos. E ele diz, todo molhado. Dona Eleni jogou água nele. Boa, Dona Eleni. A senhora é maravilhosa, Dona Eleni. Bom dia, Luciano Barroso. Eu amo as duas duplas, né? Como eu falei ontem. E aí? Mas eu vou de Operário Vida Viola, que faz eu lembrar a minha infância. Operário Vida Viola, essa música é linda, linda. Marciano é Milionário e José Rico. Gessinho Topógrafo, Operário Vida Viola. Aí, Gessinho. Vamos ver o que mais aqui. Luiz Lopes é Chico Rei Paraná. Empatou! Luiz Lopes é Chico Rei Paraná. A Sandra diz, empatou. Milionário José Rico. O Pedro Ribeiro é Milionário José Rico. Na frente, Milionário. Luiz Lopes é Pombinha Branca, Milionário José Rico. O Laudeline é Operário Vida Viola. Chico Rei Paraná. Aldenira é Milionário José Rico. Francisco é Milionário José Rico. Eleni, a Dona Eleni, é Milionário José Rico. A Geralda é Milionário José Rico. Vixe, vai dar de balaiada. A Maria Aparecida é Chico Rei Paraná. Essa é. Oh, Deusimar é Chico Rei Paraná. Divino é Chico Rei Paraná. Paula de Melo é Chico Rei Paraná. Lá vamos nós. Oi, o Thiago, Vila Panambi, é Operário Vida Viola. Essa música do Chico Rei é linda. A Luciana é Chico Rei Paraná. Empatou! Empatou! Aqui, oh, injustiça. Milionário José Rico. Ponto para Milionário José Rico. Diego Maradona é Chico Rei Paraná. Tô de olho no senhor, Diego. Tá dizendo que o senhor tá votando mais de uma vez. Tá valendo. Gente, nós temos empate até agora. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Luciano. Acordei agora. Milionário José Rico desempatou geral. Ô, Antônio Nunes. Quem foi, Antônio? Ponto para Milionário. Ô, Luciano. Oi. Sensacional as duas músicas e você. Três, ó. Decreta o empate aí e um abraço para você, tá? Tá bom. O Sargento. Não, Sargento. Já votou. Já votou, Sargento. Não vem com essa, não. O Israel é Milionário José Rico. Passou Milionário. Chico Rei Paraná, em quase empate. O Rudival, Milionário José Rico. Ixi, caramba. O Denilson, Denilson C. C é Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná. Tá valendo, ó, 6h55. Gente, tá por um voto. Tá por um voto. Um voto. Ou é essa aí, ó? Pobre do pobre só. Ei, Chico Rei. Vive de sonho. E aí, a outra é Milionário José Rico, ó. A Bruninha é Milionário José Rico. Bruninha é Milionário José Rico. Marcelinho Carioca. Luciano Barroso, Marcelinho Carioca, Milionário José Rico. Milionário José Rico. O amor do Vitor é Milionário José Rico. Quem mais? Tá acabando, gente. Tá acabando. Atenção, gente. Beneficiários, tá acabando, do gente. Programa Bolsa Família. Já está acontecendo, desde o dia 2 de setembro, a segunda vigência de acompanhamento das condicionantes de saúde. Portanto, compareça a uma unidade básica de saúde mais próximo de sua casa para a realização da pesagem e cumprimento das condicionalidades obrigatórias para a manutenção do seu benefício. Mas atenção, não esqueça de levar o cartão Bolsa Família, número do NIS, cartão do SUS, carteirinha de vacinação das crianças e carteira da gestante. Não espere mais. Se informe com seu ACS, agente comunitário de saúde, sobre os dias específicos de acompanhamento no posto de saúde do seu bairro. Não espere mais. O prazo para a realização da pesagem é limitado. Não deixe para a última hora. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Porto Franco e Secretaria de Saúde do município. Você pode conquistar o sorriso dos seus sonhos. Porto Franco e região conta com Doutora Márcia e Doutor Tiago Consultório Odontológico. Há 10 anos consecutivos eleitos melhores do ano na categoria dentista. Referência em tratamento com aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, cirurgias, implantes dentários, periodontia e tratamento de canal. Faça-nos uma visita. Travessa Tocantins, número 150, em frente ao Boticário, em Porto Franco, Maranhão. Em São João do Paraíso, Maranhão, em frente à Praça da Cultura. WhatsApp 99981037601. A diversão que encanta toda a família está apenas a 1 quilômetro de Porto Franco. Conheça o Encanto do Porto Parque Aquático, onde a alegria é garantida. O local conta com piscinas adulto e infantil, playground, área verde, bar variado e cozinha com pratos deliciosos. Tudo isso em um lugar que valoriza o atendimento de qualidade e o conforto de seus clientes. Encanto do Porto, o destino perfeito para momentos inesquecíveis. Preços especiais para caravanas. BR-226, sentido Lajeado e Grajaú. Cuida Feirão dos Móveis Magazine. Aqui é economia de verdade. Bicicleta Aro 26 com 18 marchas, só R$ 699 à vista. Forno elétrico qualidade Daco ou Miller com grill, em parcelas de R$ 69,90. Caixa amplificada com bateria, só R$ 339 à vista. E vários modelos de ventiladores com parcelas de R$ 19,90. Vem pro Feirão, a liquidação aqui é de verdade. Está precisando arrumar o seu celular? Não perca tempo! Venha para a WA Assistência Técnica de Celulares e Variedades. Somos assistência técnica especializada para o seu celular. Aqui você conta com troca de telas, reparo em placas, troca de baterias, troca de conectores e muito mais. Aqui você também encontra uma ampla variedade em produtos, como celulares seminovos em perfeitas condições, carregadores, capinhas e películas, cabo de dados, fones de ouvido, caixinhas de som e muito mais. E atenção, nós da WA Assistência compramos o seu celular usado. É isso mesmo, passe já em nossa loja e negocie conosco. Estamos localizados na Travessa Carolina, número 61, Centro. Nos mande uma mensagem no número 99981266429. Os melhores produtos e serviços com qualidade e preço baixo você encontra aqui na WA Assistência Técnica de Celulares e Variedades, a loja do Barbudo. 7 horas. Vem participar, não deixe a sorte passar. Vem, vem, vem. Pra Porto Belo Magazine. Vem, vem, vem. É pra você esse convite. Vem, vem, vem. Vem viver a emoção. Tem móveis e eletros e tem esse presentão. Porto Belo Magazine. Tá chegando a hora, isso mesmo, tá chegando a hora dos dois sorteios de um salário mínimo da promoção 11 anos Porto Belo Magazine. E você que ainda não aproveitou essa promoção de aniversário da Porto Belo Magazine, tá chegando a hora para você concorrer dois sorteios de um salário mínimo. Isso mesmo, dois sorteios de um salário mínimo. Comprando ou pagando suas compras, você recebe cupom para participar. Na Porto Belo Magazine, você compra toda a linha de móveis e eletrodomésticos em até 10 vezes sem juros no carnê da loja ou 12 vezes sem juros, cartões e à vista, o menor preço da região. Porto Belo Magazine, há 11 anos investindo no seu conforto. Porto Belo Magazine. ZYC659, canal de comunicação 292, Rádio Porto FM, 106,3 MHz, uma emissora da Associação Comunitária São Francisco de Assis, Porto Franco, Maranhão, Rádio Porto FM, a nossa rádio comunitária. No silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sinta tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. A partir de agora, Caminho Santo, o programa gospel que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus reina, acalma, cura e liberta. Pastor Lincoln Galvão traz para você Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade, a misericórdia do Altíssimo envolva a tua vida no dia de hoje, trazendo sobre você, em nome de Jesus, a bondade de Deus, a graça do Senhor, e que você seja revestido de força, de vigor, de energia, que você seja fortalecido em Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força, só mais esta vez, e Deus assim o concedeu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está renovando